laya laya laya laya laya laya laya laya laya laya laya laya laya laya laya laya laya laya laya laya laya laya laya laya laya laya laya laya laya laya laya laya laya laya laya laya laya laya laya laya laya laya laya laya laya laya laya laya laya laya laya laya laya laya laya laya laya laya laya laya laya laya laya laya laya laya laya laya laya laya laya Hoje é panicha, eu mandei reformar o barraco, comprei geladeira e televisão. E você me paga com gratidão. Você e você me paga com aquela boca sedente que eu beijava. Já melhorou, já está de dentadura. O dente já arrumou aquela roupa velha que você usava. O que tem? Hoje é pano de chão. Eu mandei reformar o barraco. Comprei geladeira e televisão. E você me paga com ingratidão. E você me paga com ingratidão. Vou dizer por quê. Mas o que mais me revolta é que não reconhece o que fiz por você. Obra da fatalidade, eu sei desprezado sem saber porquê. Você zombou de mim, só fez me aborrecer. Sinceramente, eu hei de me sofrer. Você zombou de mim, só fez me aborrecer. Sinceramente, eu hei de me sofrer. Só pra contrariar, eu não fui lá na favela. Só pra contrariar, eu não desfilei na portela. Só pra contrariar, pus a cara na janela. Só pra contrariar, eu não digo. Só pra contrariar, eu não fui lá na favela. Bora, G! Só pra contrariar, eu não desfilei na portela. Não fui de ninguém. Só pra contrariar, pus a cara na janela. Contrariei, sabendo que ainda era mais bela, que tinha malandro ligado na tela, que nunca deu bola, que nunca contrariei. É só pra contrariar, ela ainda é donzela, mas só pra contrariar. Eu não fui lá na favela, só pra contrariar. Eu não desfilei na portela, meu bem, só pra contrariar. Pus a cara na janela. Contrariei, e acho que dei um bico na canela, desprezando o que todo mundo zela, como trunfo, joia, escultura ou tela. Contrariei, e dessa castidade abri a fivela, só pra contrariar. Eu não fiz a mão com ela, mas só pra contrariar. Eu não fui lá na favela, vambora, gente! Só pra contrariar. Eu não desfilei na portela, só pra contrariar. Pus a cara na janela, só pra contrariar. Eu não fiz amor com ela, contrariei, sabendo que ainda era mais bela, que tinha malandro ligado na dela, que nunca deu bola, que nunca deu trela. Diz aí, contrariei, revelando o segredo que não se revela. Mas só pra contrariar, eu não dá palma na mão agora. E olha só, só pra contrariar, eu não fui lá na favela. Vamos, gente! Só pra contrariar, eu não desfilei na portela. Só pra contrariar, pus a cara na janela. Só pra contrariar, eu não fiz amor com ela. Só pra contrariar, eu não fui lá na favela. Todo mundo agora! Só pra contrariar, eu não desfilei na portela. Só pra contrariar, pus a cara na janela. Só pra contrariar, eu não fiz amor com ela. Obrigado, fundo de quintal. Obrigado. Valeu,